fortaleza e meu escudo. Sou maluco. Quando vem o dia, luz e a noite cai. Sigo sempre firme na bênção do Pai. Salvador, por favor, ilumine esse filho teu, que pelo amor o procurou e o conheceu. Se arrependeu e agora segue o seu caminho e nunca mais andará sozinho. Tenho Jesus do meu lado, por isso nunca estou só. Nem fico desconfiado, certeza que ele é o maior. Isso já foi confirmado pelo seu sangue e suor. Seu coração tá trancado, então open the door. Olha só, Deus, sei que desata todo nó, Deus. E que diante de tudo sempre é o maior, Deus. Tirou o pior, Deus, trouxe o melhor, Deus. Sei que me ama mesmo eu sendo simples pó, Deus. Todo poderoso, Pai tão grandioso. Comigo é tão bondoso, pra mim tão valioso. Sempre tão generoso, sempre tão amoroso. É o Deus que habita esse reviravolta mafioso. Pode rir de mim, honrar meu inimigo, ou pode orar por mim, pois Deus veio morar comigo. Ei, se o Senhor me quer assim, contigo nele descansarei, pois tenho fé no meu abrigo. O Senhor pra mim é tudo, minha fortaleza e meu escudo. Quando vem o dia, luz e a noite cai, eu sigo sempre firme na bênção do Pai. Salvador, por favor, ilumine esse filho teu, que pelo amor o procurou e o conheceu. Se arrependeu e agora segue o seu caminho e nunca mais andará sozinho. É o Alfa e o Ômega, é o começo e o fim. É o Senhor da minha vida, sim, é o melhor pra mim. É a força do vento, é a flor no jardim. É quem me dá o sustento e afasta todo Caim. Ele acolhe todo aquele que tiver afim. Ele escolhe e joga fora o que tiver ruim. Ele recolhe todo aquele que disser eu vim. Então olhe pra Jesus Cristo e diga sim, sim. Sim, sim, sim, sim, simplesmente reconheço a salvação e vivo mais contente. Sim, sim, sim, sim, sinceramente me entrego de coração a ti eternamente. Sim, me traz o acalanto, recebe o meu pranto, me envolve em teu manto enquanto eu me quebranto. Pai, eu te amo tanto, só tu sabe o quanto santo é o meu recanto e é pra ti meu canto. O Senhor pra mim é tudo, minha fortaleza e meu escudo. Quando vem o dia, luz e a noite cai, eu sigo sempre firme na bênção do Pai. Salvador, ilumine esse filho teu, que pelo amor o procurou e o conheceu. Se arrependeu e agora segue o seu caminho e nunca mais andará sozinho. O Senhor pra mim é tudo, minha fortaleza e meu escudo. Quando vem o dia, luz e a noite cai, eu sigo sempre firme na bênção do Pai. Salvador, se arrependeu e agora segue o seu caminho e nunca mais andará sozinho.